A menina começa a jogar, danadinha pra lá e pra cá. A menina não dá pra não dançar, movimenta e joga pro ar. Melodia que te envolve que vai te fazer sentar. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Eita menina pra rebolar, ela tá jogando e não quer parar. Bumbum no chão, bumbum pro ar. Bumbum no chão, bumbum pro ar. A menina começa a jogar, danadinha pra lá e pra cá. A menina não dá pra não dançar, movimenta e joga pro ar. Melodia que te envolve que vai te fazer sentar. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Eita menina pra rebolar, ela tá jogando e não quer parar. Bumbum no chão, bumbum pro ar. Bumbum no chão, bumbum pro ar. Bitch, a party, bitch, I think.